importa ser a sombra quando você é a figura, ser a situação quando você é o assunto. Eu nasci pra estar ao seu lado, mesmo se não estamos juntos. E é por isto que quando gritas permaneço calado, como o sol determina, retrato falado, meu pé de laranja lindo. Mas somos assim como um desenho, talvez reflete refletor. Você, as imagens que tem, as que quero, as que tenho amor. A mim não importa ser a sombra quando você é a figura, ser a situação quando você é o assunto. Eu nasci pra estar ao seu lado, mesmo se não estamos juntos. É por isso que quando gritas permaneço calado, como o sol determina, retrato falado, meu pé de laranja lima. Mas somos assim como um desenho, talvez reflexo e refletor. Ser a sombra quando você é a figura, ser